mais mesmo assim eu vou sonhar, ainda não te esqueci, mas mesmo assim eu vou te amar, mesmo que as estrelas não possam brilhar, existe no céu o amor, existe na terra o mar. Existe você que vai eternamente brilhar, que vai eternamente viver. Ainda, ainda não te esqueci, mas mesmo assim eu vou sonhar, eu vou sonhar. Ainda não te esqueci, mas mesmo assim eu vou te amar. Mesmo que seus olhos não possam refletir tudo que sentes por mim, eu ainda estou aqui com meu coração amando você, que vai eternamente brilhar, que vai eternamente viver. Mas mesmo assim eu vou sonhar, eu vou sonhar. Ainda não te esqueci, mas mesmo assim eu vou te amar. Beleza do amor da vida, ainda não te esqueci, mas mesmo assim eu vou sonhar, eu vou sonhar. Ainda não te esqueci, mas mesmo assim eu vou te amar.